estabilizado 2775. 775, complete a aproximação final, chama a torre, 118, decimal 95. 2895, obrigado, bom dia, 2775. Torre Salvador, muito bom dia, azul 2775, final ILS. Azul 2775, reporte passando o marcador externo. Reportará mais passando o externo 2775. Olimpo 08, decolou de 44, no 208, controle, Olimpo 08. Quem chama o controle, Olimpo 08. Torre Salvador, bom dia, Tandres 153, ponto de espera da 10, está pronto. Este mantém o ponto de espera, Tandres 153. Rádio de saída 145. Afirmativo. Direto na radial de saída, o Olimpo 08. Até ok, radial 145 até 9500, o Olimpo 08. 6823, Alterno Berlândia. Esse é 6823, livro Pátio de Apache 1, Índia, ponto espera 108, decimal 95, ajuste de altímetro 1092. Gente, ponto espera Estabilizado no localizador azul 4958. 4958, complete aproximação final, chama a torre, 198, decimal 95. 1895, 4958. Salvador, bom dia, azul 4958, no localizador 9 milhas. Gente, continua a aproximação agora de pista livre, azul 4958. Aguardando 4958. Azul 2775 no solo, OS 47, libere a direita, 121 decimal 9, solo. 219 na direita, 2775. Boa. Azul 2775, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Taxi Alfa, taxi Kilo, no Pátio 3, 2775. Azul 4958, autorizado pouso no 0, vento no 50 graus, 149. Pouso autorizado, pista no 0, azul 4958. 2963, visual com tráfego na curta? Temos, visual. Após o pouso do ATR da Azul, autorizado a Alem manter pistão da zero, gol no 963. Após o pouso, Alem mantém gol no 963. A posição do 2775? 7A 4 Lima. 4 Lima? Confirmo. Pesado voa Duna, 649. Está 2 mil pés. 2 mil pés, voa de Duna, agora 649. Olimpo 08? Na escuta, contrato. Tem defesa aérea nos canais previstos. Sim, a gente chama defesa aérea, Olimpo 08. 0958, livrou. Azul 4958, taxi via Alfa, Kilo, Cateto, sinalizador. Pode confirmar via Alfa, Kilo, Cateto, sinalizador. Afirmo, Pate 3. Pate 3, obrigado. Alô, Sideral 9970, buenas. Sideral 9970, bom dia, informação em curso é a Fox Trot. Eu gosto de Fox, por gentileza, preparem a Momo Transição Nenim. Momo Nenim, é só ele? Tá bom. Alfa e Exu, quando possível, ingresse no pátio principal, prossegue até 01, no reporte no término. Alfa e Exu, a medida possível, ingresse no pátio principal, para posição 01. Gol no 649, essa visão setor para cancelamento, possível visual para final. Livre com condições visuais, reporte visual com a cabeceira 1649. Reportarão. Patrulha, bom dia, gol no 963. 963, sobe para o 360, contato radar, via da El, vigilância. Israel, vigilância 360, gol no 549, a torre reportou chuva leve sobre o campo. Primativo. Geral 9970, autorizado Teresina, nível 320, rota para Zulu 20. Decola 10, primeira fusão esquerda, saída Momo, Cogibo, Nenim. Aciona 5126, o controle em 120.8. Vamos lá. Decolando da 10, pela esquerda, Momo, Cogibo, Nenim. Upper Zulu 20, rota do plano. O controle é 120.8 e é 5126. Federal 9970, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. Valeu. Está travado o voo no 649, vai estabilizar. Torre no 895, 649. Torre decimal 195, obrigado. Torre Salvador, bom dia, está 3153, possível Daião. 3153, primeiramente você vai mudar seu código transponder para 5111 e aguardar a identificação. 5111. Autorizado com o pista 10, vento 140 graus, 149. Eu me pôs agora no 649. Autorizando 53, contato radar, usa 3.500 pés, você vai voar Leda, sobe o 340, vigilante. Mando Leda, obrigado. Salvo 1865, gate 4 para o pushback, está na mesa. Voo 1865, está autorizado pushback, pode prontar. Eu já vou contar para ataque 865. Aeronave na... Gente, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a NEM manter pistão no zero. Vamos a passagem da aeronave da Gol. É um Boeing bonito, Alex. Grava, bom dia. Sim, bom dia. No 649, no solo 58, direita, 1219, solo. Direita 1219, igual no 649. Vou no 649. bom dia. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. O 963 chama Centro Recife, frequência 251, alternativa 133, decimal 95. 251, 3395, 965. Para hoje, Genebra 625. Genebra 225, após a rolagem da aeronave da companhia, autorizado a Neymar e pistão no zero. Neymar tem no zero, 62. Decolou aos 1-0-0-0, saiu o controle 1-2-0-8. Samaré, obrigado, bom dia. Samaré, bom dia. Samaré, bom dia. Sobe o nível 360 na proa de Leda, rumo de Leda, vigilância radar. 360 na proa de Leda, Bochaneia 6 e 2 do 9. Como 1093, só recebe o chamamento, portão 06. O 1093 está autorizado, pode prontar. Autorizado, 093. Vamos de Brava ao Sol? Tá, tudo bravo. Você comprou whisky? Confirme. Solo Gol 1865, pronto para o saque. 1-1-0 a bordo. 3 horas e 19, palmas. Livre o táxi via Patifuno Índia, ponto 0-1-0 Torre, 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-2-1, Gol 1-8-6-5. Ok, Índia, ponto 0-18-9-5, 1-8-6-5, bom dia. O Papa Romeu tem um dia bravo, pronto cópia? Pronto cópia, já. Autorizado RMAR, 500 pés, decolagem, coordenação com a torre, direto com proa noroeste. Aciona 0137 o transponder, o controle em 120.8. 120.8, 0138. Estamos já bravo. Já acionado a critério para a decolagem, chame a torre em 118.95, ajuste o altímetro no 021. Ali mantém no zero, com 865. Nené 6225, decolo ao 03, 1208, controle, mão voo. 208, 6225. Controle, Oxenã 6225. Planeador 25, contato radar, sobe ao nível de voo 380 via Arbor Vigilância. 380 via Arbor, 6225, por possível, pra onde é Arbor? Planeador 25, autorizado voar. Arbor, 6225. Voo no 093, tem 193, 2 a bordo, 2 horas e 55 minutos, para o Serra do Galeão. Voo no 093, Libertar, que é Pátio 1 no Índia, para espera 190, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1021. Autorizado aqui a Pátio 1 no Índia, quando o próximo 1895, voo no 021, voo no 093. Autorizado decolagem no zero, vento no 300 graus, 9 nós. Esse ano, bom, 8.5. No 093 ali mantém pistão no zero. Ele mantém no zero, gol. 093. Paulo Salvador, bom dia, para cargo 6570, autorização Recife. Para cargo 6570, a informação é a Golfo, autorizado Recife, nível 350. Faltamos o 17, decolda 10, primeira curva à esquerda. Saída Cuca, Jamo, Aracaju. 5162, o transponder, controle em 120, decimal 8. Da Recife 350, Perdulo 17, com curva à esquerda na pós decolagem, Puca Jamaracaju, 5161 transponder e 1208 controle. 5162 no transponder, adicionado 6570. 5162, sim. Correto, pode pronto o pushback, adicionado 6570. Chamará. Salvador, bom dia, 3597, informação boa. 3597, acione identificação. Isso é via bombe para 4 mil pés, ajuste no 021. Via bombe para 4 mil, 021, Obrigado, por favor. Alô, Rio 9811, informação, alô. Rio 9811, pronto, cópia. Rio 9811, Lago Fortaleza, nível 390. Rota Upper Whisky 50, após conforme o plano. Decolo da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição de Lube. O transponder 5146 e o controle 120, décima 8. 288-1260, chama 6825. Então, zero, curva na esquerda, como de loop, 5146 transponder, 208 controle, está pronto para o pushback acionamento, bate 3, posição 62. Sete Rio 981, somente confirmando Momo, transição de loop, está autorizado pushback, reporte prontado. Afirmativo, Momo de loop, autorizado, chama de táxi. Salvador, voo 865. Prossiga. Uma possibilidade de voar o fito da presente? Mantenha a saída devido à aeronave à frente na mesma saída. Ok. 208, controle, bom. 208, 093. Controle, muito bom. Diego no 093, decola árvore. Bono 093, contato radar na decolagem, sobe via Abo para o 360, vigilância. Sobe via 360, gol 093. Papá Romeu Tango, Índia Bravo. A gente não atrasou a reportar o setor. Vento no aeródromo, 30 graus, 0 meia-noite, ponte fora do solo. Papá Romeu Tango, Índia Bravo. O 865 chama Centro Recife. Frequência 1288, alterno 260. Recife 1288, 1260, gol 1865. Amiga Bravo, prossegue com o Proa Noroeste. Acione 0137 no transponder e chame o controle 120.8. Estou com a Guilherme Bravo, Salvador. A decolada em Rio senhor está mantendo um programa noroeste, sentido Bahia Todos os Santos, inicialmente Paris. Mantém 500 pés. Guilherme Bravo, mantém as condições visuais, reporte Paris. Reportar a Paris, Bravo. Precisa pro de Alepa pro gol no 093? Precisa de Alepa, 093. Autorizado, 093. Good morning, this is Europa 083. Solo Rio 981 para táxi. Rio 981, confirme os dados. Afirmativo, 2 a bordo, 2h50, alterna Natal. Civil táxi, Apache 1 no Índia, ponto para dar 10 torre, 118.95, ajuste altímetro 1021, Rio 981. Voo no Índia, ponto para 295, 1021, 989. Europa 083, Red Cop. Red Cop. Europa 083, clear de Sierra, Charlie, Eco Lima, flight level 340, departure runway 10, after departure turn right, Dael, Delta Alpha, Eco Lima, Dael, Leda, after Motiva, transition, Mike Oscar, Tango, Victor, transition, Dr. Zulu 10, after confirm your flight plan route. Discount 5127, Salvador approach 120.8. Rio 9811, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 069. Alinha e decola no 098. Ajuste no 021. Zona 2000, 021, 3559. Controle, Alcântara de Bravo. Siga. Tá no Travai de Paris, autorizando um sobrevoo de um minuto aqui sobre a Ribeira. É Bravo, resposta terra. Resposta não, Bravo. Direct, tá, é o. Europa 03, correct read back, call me ready for pushback. I will call you ready for Canada. Europa 083, we are ready for Pesaneta. Europa 083, clear to push back and start up, comrade for taxi. Start and push and prove, I will call you on transport taxi, Europa 083. Solado da cargo 6570, push back acionamento. Acionamento 6570, está autorizado pushback, eu posso processar aqui. Autorizado, chibra pro taxi, 6570. Não confirma essa informação. Controle Salvador, Rio 9811. Rio 9811, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 390 vigilância. 390 vigilância. 135-7 autorizado interceptar final e ILS na pista 90. Zero, interceptar final, vai chamar essa velocidade. Bom controle, 137. Prossiga. Tem uma formação aqui à frente, a possibilidade de coordenar a proa de toque. Autorizado, boa toque, 137-77. Boa toque, 377-750. Muito obrigado. É o voo 1759 para Guarulhos, cópia 360. 1759, autorizado Guarulhos, nível 360, rota para o 1-0 Taubaté. Decolo da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva, o transponder 5172, controle Salvador 120, última 8. É, infelizmente vai ter que repetir que é um copieiro, estava pronto. O 1759, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, rota peso 10 Taubaté, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva, 5172 é o transponder, o controle em 120, décima 8. Ok, copiou 360 para Guarulhos, decola da pista 10, da El, Leda, Mótiva. Vai na rota do plano de voo, abre o 10 Taubaté, o código transponde 5172 e o controle 20.8. 1759, correto cotejamento, pode pronto feedback. Para. Essa, voo no 012. A 3777, desce a 2000 pés, ajuste no 021. 2000. Ajuste no 021-337. Controle Salvador, muito bom dia. Só para passar mais direto no meu. 1-0. Foi autorizado na 1-0-7-3-5-7. Meu 4-4 de Sierra India Quindia para Sierra India Quindia. Está na despada BR-324 e tem som sobrevoo em Itapuã. Está com visual da aeronave na final, retaguarda do mesmo autoriza, proa direto para o Mike Zed Romeu. Mantenha o setor, o Mike Zed Romeu aguarde coordenação com a torre. A coordenação com a torre, Mike Zed Romeu. O controle 3777 é o número 1 no setor? Número 1, na verdade é o número 2, o número 1 está a uma milha da cabeceira. A possibilidade de Duna 2000? Foi Duna, autorizado. Reporte estabilizado na final e ele está pistando zero. Abre 777. Duna 2000, obrigado. Mike Jet Romeu, chame torre 1-8, decimal 95 para coordenação de cruzamento da área. 1-8-95, graças ao Mike Jet Romeu. Voador, papapá, Mike Jet Romeu. Papapá, Mike, Juliette Romeu, Torre Salvador. Acabou de causa de Cajazeiras, visual aeronave na final e já retaguarda da mesma. Autoriza cruzamento direto para Itapuã, para o Mike Juliette Romeu, quem é essa GL. Afirma Mike Juliette Romeu, autorizado o cruzamento do eixo da final da pista 1-0, ajuste no 021, reporte eixo livre para Itapuã. Reportar eixo livre para Mike Juliette Romeu. Cruzando 140 para o 390. Mateo Duman, thank you. Era para 083. Sierra India Eco India, Mike Juliette Romeu, aposta sobre voos em Salvador. Sim. Controle 9811. Liga. Cruzou 140 para o 2. Para o 390. Entendi. Quantidade de aproa Arapuco? Autorizado Arapuco, sobe restrito a 370, 9811. Ok, 3 7 0 9 8 1 1. Sou de Abuco. Ok, obrigado. Salve Salvador, é o Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 1-4 para o gate 09, aqui no pátio 1. Mike Juliette Romeu, confirme o tipo do equipamento e transponder alocado. Romeu 44, está com 3 no POB, alocado 0115, Mike Juliette Romeu. Sim, sim. Beleza. 1928 no 1, chama Centro Recife, frequência 12685, antena 2545. 12685 e 12545. 12545, grato e bom dia. Yeah. Yeah. Europa? É o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste o altímetro 1-0-2-1-5. Sim, vai seguir o 330 da Europa, ponto de espera 1895, 1021, ASA 6570, bom dia. O Mike é que foi autorizado. O reboque. Reporte no término. Ok, reportar o término, Mike é que foi. Gente, Mike Juliette Romeu, prossigo sobre o voo em Itapuã, mantendo a escuta, ajuste no 021. No 021, no altímetro, vai manter sua escuta permanente até livrar o setor, Mike Juliette Romeu. Mike, X-Ray Foxtrot, é o Paulo novamente. Mike, X-Ray Foxtrot, na escuta. Aguarde para o reboque, tem uma aeronave para ingresso no pátio, aguarde por gentileza. Ok, aguardando. Após o APSA, ingresse e prossegue até o 08. Após o APSA, prossegue para o 08. Pode esperar, Romeu. O Mike Juliette Romeu mantém a escuta com referências visuais, reporte para o retorno. Reportará, Mike. Turma 6491, autorizado por seguro em nível 360. Adorando a sua foto pelo IC50, IDEP, Apagiré. Decolo 1-0, primeira curva direita, saída da EU, Leda, IDEP. Posição de 5402 e o controle 1-2-0-8. Autorizado então, porto seguro, 360, pelo IC50, decolando 1-0, curva direita, perfil da EU, Leda, IDEP. Após VDEV, vou direto seguro, 5402, 1208, ao controle. 1-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9 0, primeira curva esquerda, saída Fuca, Jama, Aracaju. 5401 na transponder, controle em 120, decimal 8. Saída Fuca, Jama, transição Aracaju. Autorizado para recurso 3501 Não, não, estou para a 7 número 2. Ah, tá bom, tá ótimo. Obrigado. Nada. Clear for Lenap and take off runway 10 Europa 083. Clear for take off Europa 083. Vamos lá. Geral 9970, só autorizado o feedback, reporte pronto, tá? Autorizado a Fedora. Salvador, bom dia, 2783, programação Golf, pronto, copy. 2783, prepare agora, eleva, agora de copy. Agora eleva, na sua escuta, 2783. Tráfico azul 2783. Prossiga. Para informar, não cumpre a restrição de 15 milhas, né? Na saída da árvore. Ok. A 2021, vai chamar estabilizado. Muito obrigado. Estabilizou no ILS, 3777. 3777, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre na frequência 118.95. 295, obrigado. Final 703 a bordo, 4 e 10 de autonomia, alterna São Luís. 3777, bom dia, ajuste 1021, pista 10 molhada, vento 150 graus, 07 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, 3777. 3777, informa o tráfego Robson 44, à direita, mantendo 500 pés no através do farol de Itapuã. Assente visual, 3777. Europa 083, Airborne 31, call departure control, 120.8. 120.8, obrigado. Europa 083. Reportar no término, Mike 3 Fox Fox. Salvador, bom dia, Europa 083, abriu. Europa 083, radar contact on departure, flight to flight level 340 via the departure. Via departure, climbing 340 level, Europa 083. Arrumei a 570, visual com a irmã Sessão em curto final para pouso, pistona zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pistona zero, abre seu carro 6570. Após a passagem da Airbus, ali mantém pista 10, abre 6570. Já 3777 no solo 33, libera direita, chame controle solo em 121 Grimaldo. Direita 219, boa. 118.95. 18.95, obrigado, senhor. Salvador, bom dia. Gol 1092. Gol 1092, bom dia. Mantém a aproximação. Informa o tráfego. Boeing 737 da Abissa. Iniciando, ele iniciará a rolagem. Correção. Boeing 767 da Abissa. Iniciará a rolagem da pista no zero. Sim, passou a escuta. 1092. 120.8. Confirmando, mantém a restrição inferior de 3 mil até 15 milhas, Salvador. Autorizado nível 180 para a Vitória da Conquista, decolando a 10 com a primeira curva direita, sendo que o senhor Arbor eleva o upload e depois desistir a Vitória da Conquista. 51174 transponder, controle 1208 e mantém 3025 com a 2733. Azul 2783, confirmando 3 mil até 15 milhas e reporte para o pushback. Ok, então é até 15 milhas, passei em 3. Solo, 3777, livrando a sua escuta. 3777, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette. Pono 092, informa pista molhada, vento no 30 graus e no 2 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso na 10, gol 1092. Pista cargo 6570, decolado 35, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom gol. Salvador 208, grato, bom dia. Salvador, bom dia, pista cargo 6570, decolou na PUC Aracaju, na sua escuta. Apta cargo 6570, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Suba via PUCA para o 350, 6570. Recortando aqui no gate 9. Sim. Para 3777, ingresso Juliette, portão 10. Juliette para 10, tá 3777. Para pushback estacionamento, posição 7. Rota 083, contact Recife on frequency 125.1, backup 133.95. 125.1, backup 133.15, 0.5. Obrigado. Estou visualizando aqui, a mesma já liberou o gol no 759, está autorizado, reporte para um saque. Autorizado, chama ataque, 7 pronto. Azul 4234, autorizado, pushback, pode processar. Azul 2783, é o falso? Escuta, 2783. Confirmando novamente, mantenha 3 mil até 25 milhas de Salvador, ok? Ok, então 3 mil até 25 milhas de Salvador, 2783. Solo, Salvador, gol 1092, livrou, direção na parte alfa. Gol 1092, reporte antes da Juliette. Voltaremos antes da Juliette, 1092. Salvadora, Netuno 20. Netuno 20, prossiga. 20 está no pátio militar com plano ROCOM para autorização e acionamento. 20, aguarde, copia. Autorização e estacionando por ponto de risco, Netuno 20. Gente. E no setor, na área paralela, vai haver a necessidade do cruzamento do eixo? A necessidade do cruzamento vai direto para o estádio de Pituaçu, se autorizado, mais direto ao meu. Gente, Mike, Juliette, Romeu, mantém referências visuais, aguarde coordenação e transferência. Aguardará coordenação e transferência, Mike, Juliette, Romeu. General, chama o controle. A cargo 6570, chama o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Controle, sinal 9970. Iniciando a curva esquerda, Momo, Kog, Brunelin. A cargo 6570, copiou o controle? 25, negativo. Rápido a cargo 6570, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. É 12685, 12545, grato, bom dia. Federal 9970, contato radar na decolagem, se vazia sair da Momo para o nível de voo 320. Sobe na Momo 320. Tem alguma chance de nos autorizar Kog por Nenim? 7, 4 horas de autonomia, alternando Galeão, Golfo 759, aguarde para o táxi. Quase. Tchau, Juliette Serra, por gentileza, aguarde, cópia. Chamamento azul 273. A Juliette Romeu mantém assim em condições visuais 500 pés na escuta do controle. Escuta permanente do controle, a Juliette Romeu. Gente, após a aeronave da companhia parqueana 62, está autorizado o táxi pela número 2, no fundo de férias 1895. Azul 4234, poderia confirmar os dados novamente, por gentileza? Livro táxi via Índia, confirma no 0 torre 1895, ajuste de altímetro 1-0-2-1, azul 4234. Mike Juliette Romeu autorizado, mantendo 500 pés. Romeu 330. Informar a locação de voo, Mike Juliette Romeu. 649 aguarde para início do Bishbank. 649 aguarde. Aeronáutica 2783. Está com o PLB 6833, alternativa Salvador. Azul 2783, livre táxi, via pátio 1, no Índia, ponto ferro 10, torre 1, 9, decimal 95, ajuste altímetro 1021. Livre táxi, pátio 3,